ti, pequenininho. A palavra passarinho. Quero um pi, matulão. Para a palavra passarão. Eu quero um pi, cheio de cor. Para a palavra pintor. Eu quero um pi, feito a pincel. Para a palavra papel. Eu quero um pi, um comilão. Eu quero um pi, que coma sopas. Para escrever no meu caderno. Este caderno é de poupas. Eu quero um pi, pequeninito. Para a palavra periquito. Quero um pi, é voar. Para a palavra passear. Quero um pi, não quero um só. Para poder escrever pó. Eu quero um pi, meio choné. Para poder escrever pé. Eu quero um pi, comilão. Quero um pi, que coma sopas. Para escrever no meu caderno. Este caderno é do poupas.